Hebreus capítulo 12. Podemos até dar um título para essa palavra: o que fazer quando não há o que fazer? Fala para o irmão, o que fazer quando não há o que fazer? Vai falar para o irmão, ora. Tem uma frase que o pessoal usa em carro que diz: ora que melhora. Eu gosto dessa frase, é uma frase verdadeira. Mas não ora que melhora, ora que muda. Fica mais crente, né? Por aquele tempo, 12:1, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, e entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vamos ler de novo 5? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, fala teu irmão, mas, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Fala, Pedro dormia, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ou veste-se, né? Põe a tua roupa, calça as tuas sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. E então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos aprender, amados, a depender do Senhor 100%. Amém? Fala teu irmão, não é 50%, não é 70%, não é 90%, não é um pouquinho, é 100%. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. E Salmo 121 fala: desde agora e para sempre. Então Deus, Ele vai nos guardar em toda e qualquer circunstância. Tem um salmo que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se você um dia for em Jerusalém, eu declaro em nome de Jesus que todos vocês irão. E Jerusalém está no alto da montanha e é cercada por montanhas. Então é uma cidade muito segura. Por isso que Davi, quando assumiu o reinado, quis tornar Jerusalém, Jebus na época, a capital de Israel, por causa da segurança que Jerusalém propiciava, a visão que tinha de todo o país, a segurança que a montanha dava em volta. E esse salmo fala que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege da mesma forma, da mesma maneira que esses montes tornam Jerusalém uma fortaleza. Queridos, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós precisamos aprender a entrar em um processo de relacionamento diário com Deus, onde nós precisamos crer que a palavra é a verdade. Onde nós precisamos crer que a palavra ela funciona sempre. Não tem meio termo. À medida que você mergulha nesta palavra, à medida que você crê nesta palavra como verdade, essa verdade funciona na tua vida e muda você, e ela estabelece uma condição de vitória diária e completa na tua vida. Então, quando você aprende no teu dia a dia se relacionar com Deus, se relacionar com a verdade, as práticas espirituais, elas sempre vão te levar para a palavra, o jejum, a oração em línguas, a própria oração no entendimento, a adoração, a confissão, a meditação da palavra, elas sempre vão te levar para a verdade. Se você ler o capítulo 17 do Evangelho de João, e é um capítulo que todo crente precisava conhecer, decorado. Por quê? Porque esse capítulo é chamado de a oração sacerdotal de Cristo. Jesus lá no Getsêmani, quando ele foi preso, quando ele suou gotas de sangue, ele estava fazendo essa oração. Ele estava ali intercedendo por nós, e ali ele pede para Deus nos guardar do mal. Ele fala para Deus nos guardar do príncipe deste mundo. Quem que é o príncipe deste mundo? Fala, teu irmão, é o capeta. Então, se você não sabia quem é o príncipe deste mundo, é o capeta, e Jesus pede para ele nos guardar do mal. Esse versículo, a tradução não ajuda muito, porque a tradução King James, mais próxima do original, Jesus fala para Deus nos guardar do príncipe do mal, ou seja, o próprio Jesus fala para Deus nos guardar da influência demoníaca, para Deus nos guardar do poder de Satanás sobre a nossa vida. Agora, se o próprio Jesus, querido, ora por você, ao Pai, dizendo literalmente: Pai, não permita que o diabo toque na vida deles. É coisa tremenda. João 17 fala isso. Então Jesus pedindo ao Pai para nos guardar do príncipe do mal, pedindo para nos proteger, pedindo para não deixar de alguma forma, de alguma maneira, Satanás nos tocar. Então, querido, há um campo de proteção em tua volta, você precisa crer nisso. Deus, de todas as formas, de todas as maneiras, Ele cercou você de bondade, de amor, de graça. Se você estudar o livro de Jó, um livro tremendo, quando Satanás está ali diante de Deus, e para acusar Jó, que Deus fala do caráter de Jó, da hombridade de Jó, do temor, do amor que Jó tinha por ele, o que Satanás fala para Deus? Também? O Senhor o cercou, o Senhor colocou uma sebe em volta dele. O que é uma sebe? É um muro, uma cerca de proteção. É Satanás reclamando para Deus que Deus colocou uma cerca em volta de Jó, para Jó não ser tocado. Essa cerca está sobre a tua vida também. Essa cerca está sobre a tua casa. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou ter luta, eu não vou ter dificuldade? Não, querido, não se trata disso. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter problema, de todas as formas, de todas as maneiras. Satanás sempre vai tentar nos destruir. Agora, ele chega até onde Deus permite que ele chegue na tua vida. Ele não pode tocar na tua vida. Você precisa entender que Deus está guardando você, que Deus está protegendo você, que o sangue de Jesus na tua vida te dá autonomia do inferno. O sangue de Jesus na tua vida te dá autoridade sobre todo e qualquer demônio. Querido, a cobertura da palavra de Deus, ela protege você. Jesus fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele fala do processo de limpeza, de um processo de cura, de um processo de transformação. E se nós estamos ali, querido, nas mãos do Senhor, se imagina por um instante, nas mãos de Deus. Você está ali, ó. Querido, quem é que pode te tirar dali? Será que Satanás pode ali simplesmente invadir, né? Você pode até colocar uma placa, né? Eu costumo colocar placa no carro, na propriedade exclusiva de Jesus, apesar que não é tão exclusivo assim, porque muitas vezes o cara não dá carona, então não é tão exclusivo de Jesus não, mas você pode colocar uma placa sobre você: propriedade exclusiva de Jesus. Essa placa é sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre você, porque Satanás não tem o direito de tocar na tua vida. Então todo o processo de luta, todo o processo de guerra espiritual, todo o processo que nós passamos, que Deus permite na nossa vida, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. E o propósito do Senhor sempre vai ser nos edificar. Então quando você passa por um processo de luta, de guerra, de tribulação, você está passando por um problema financeiro, você está passando por um processo de guerra no teu casamento, você pode ter certeza que é para ficar melhor. Deus quer te ensinar alguns princípios, Deus quer te ensinar algumas coisas, e à medida que você passa por esse processo, você se submete a esse processo, você tenta compreender no teu espírito o que Deus está, por onde Deus está permitindo que você passe, você vai crescer, você vai amadurecer, você vai crescer com isso. Amanhã você vai ser tanto livre do problema como vai ser instrumento de Deus para aconselhar outras pessoas que passam o mesmo problema e a mesma dificuldade que você passa. Então o processo de Deus sempre vai ser, querido, para te edificar, né? Vamos tirar aquela questão da honra, assim, Deus quer nos honrar, sempre Deus vai querer nos honrar, né? Mas tira aquela ideia, né, de nós buscarmos honra, né? De nós sermos honrados, não, porque Deus vai pesar a mão. Gente, para com isso, né? Quem faz macumba é ímpio. Crente não faz macumba. Jesus disse que se alguém te ferir de um lado, você oferece o outro. Jesus disse que se alguém tomar a tua túnica, você deve dar também a tua capa. Se você, alguém te obrigar a andar uma milha, você vai andar uma milha com a pessoa. E depois que você andar a segunda milha, você fala para ele: olha, agora eu quero andar mais uma milha por minha conta. Porque a primeira foi mandamento, a primeira eu tenho que fazer, mas a segunda agora eu estou fazendo por espontaneidade. Então o evangelho, ele é muito diferente daquilo que a gente ouve hoje em dia, aquela busca de honra, de conquista, de que Deus vai pesar a mão, Deus vai, parece que Jeová vai arriscar todo mundo no fogo, alguém mexe com você, e não, Deus vai pesar, Deus vai amaldiçoar. A gente para com isso. A Bíblia diz: não amaldiçoeis, mas abençoeis. Se alguém tiver fome, dá-lhe de comer. Se alguém tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Então, o evangelho é um pouco diferente daquele que a gente ouve por aí, né? Que as pessoas, além de estarem buscando honra, glória própria, as pessoas estão torcendo para Deus mandar fogo sobre as pessoas. Quem se levanta contra você, parece que Deus tem que amaldiçoar. Será que quem Deus permite que se coloque no teu caminho para te causar problema, será que Deus não quer que você exerça amor, graça e misericórdia para aquela pessoa, para que aquela pessoa conheça o evangelho? O evangelho da graça, o evangelho da mudança, o evangelho da transformação, o evangelho do quebrantamento, o evangelho da segunda milha, o evangelho do outro lado, o evangelho que dá não apenas a túnica, mas dá a capa também. Mas o evangelho que aprendeu a servir, o evangelho que funciona no exercício da prática do amor e da verdade. Então, à medida que nós vamos, queridos, nos entregando a essas verdades vão nos modelando e vão nos transformando de acordo com o propósito que Deus tem para mim e para você. Então para de lançar sentenças sobre a vida das pessoas, para de amaldiçoar a pessoa. Você muitas vezes ouve alguém falando, alguém que está perseguindo no trabalho, e a pessoa está amaldiçoando o perseguidor, né? Não, ele tem que ser mandado embora, ele tem que ser castigado, Deus tem que mandar fogo do céu. É o contrário que Deus manda fazer. Deus manda você exercer amor e misericórdia, para que a graça de Deus envolva aquele camarada de uma forma grande e tremenda. E ele, através de você, através da sua postura ou da sua compostura, ele tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, porque Jesus muda, Jesus transforma, Jesus estabelece dentro de nós, queridos, uma condição de mudança profunda. A religião, ela não muda você. A religião, ela dá uma reformadinha, ela dá uma arrumadinha aqui, ela te coloca uma roupa bonita, ela te dá até um cabelinho legal, mas ela não muda você, porque o processo de mudança, ele é de dentro para fora. E o processo de mudança depende da intensidade que você mergulha na palavra, depende da intensidade que você mergulha na verdade. E à medida que você mergulha nessa verdade, essa verdade muda você, essa verdade transforma você, porque ela estabelece uma condição. Pastor, condição é condição, a fé é atitude, a fé ela é uma condição, a fé ela é uma ação, porque a fé ela é ativa. Então quando você se sujeita à palavra, quando você se sujeita à verdade, querido, essa verdade ela vai mudando, ela vai transformando você. E você vê aqui do texto que nós lemos, rei Herodes, né? Uma dinastia complicada, Israel é, coroada pelo Império Romano para governar a Judéia. Herodes tentou matar Jesus, matou aquele, não foi o mesmo Herodes, né? Os antecessores, as crianças de 2 anos para baixo mandou destruir, matou João Batista, e o texto diz aqui que ele matou Tiago a fio da espada. Tiago ele foi decapitado, Tiago era o irmão do apóstolo João, não era o Tiago irmão de Jesus. O outro, se você ler todo o texto vai falar do outro Tiago, mas esse outro Tiago era o irmão de Jesus que já havia sido convertido. Mas quando Herodes começou a perseguir a igreja, ele percebeu que os judeus gostavam disso. E quando fala dos judeus, está falando dos religiosos, fariseus, dos saduceus, daqueles que se opunham ao crescimento da igreja. E para ganhar a simpatia do povo, matou Tiago. E mandou prender Pedro, e mandou prender Pedro na festa dos pães asmas, no período da Páscoa, na mesma época que Jesus foi morto. Era época de festa em Israel. Então, matar alguém era alegria do povo, né? Punir alguém, imagina alguém odiado não pelo povo, mas pelos sacerdotes, pelos pelos fariseus, pelos saduceus, pela cornalha religiosa da nação de Israel. Então quando ele prende Pedro ali, ele tenta ganhar a simpatia do povo, e Pedro que dele ia ser morto, não tinha alternativa. Pedro foi preso para ser morto, para ser decapitado, ou ser crucificado, e Pedro sabia disso. Agora é interessante quando a palavra de Deus diz que Pedro ele foi morto. Você imagina Pedro, um simples pescador, coloca ali 4, né, turnos de guarda, são de 4 guardas, são 16 guardas, né, 1 para cada turno da noite, 4 guardas para cada turno da noite, para cuidar de um pescador. E o pescador ainda estava totalmente nu, né? E acorrentado, totalmente indefeso. Agora, quando você imagina o líder da igreja preso, você imagina aqui o que aconteceria hoje se prendesse um dos líderes da igreja? Nós temos muitos líderes no Brasil, graças a Deus, né? Hoje é a moda das passeatas, né? Passeatas, black blocs, vamos quebrar tudo e vamos depender dos políticos, né? A igreja fez diferente. O que a igreja fez quando prenderam Pedro? O que a igreja fez? A igreja se reuniu para orar. Por que ela se reuniu para orar? Era a igreja que aprendeu a depender do Senhor. A igreja que sabia que somente o Senhor podia guardá-los, somente o Senhor podia protegê-los, somente o Senhor podia de uma forma milagrosa tirar Pedro daquela situação, até porque isso aconteceu 10 anos depois da crucificação de Jesus, aproximadamente. Tiago tinha acabado de ser morto, então matar líder agora ia virar moda. Herodes precisava fazer isso para ganhar a simpatia dos religiosos da nação. Então eles sabiam o risco que Pedro corria, fora a questão dele, Pedro estar preso ali, sendo preparado para depois da festa dos pães asmos, ele morrer, ele ser morto, né? Ser crucificado ou ser decapitado, como foi Tiago. Tinha uma turba lá fora, pronta para apedrejar. Que se Pedro, se aqueles guardas jogassem Pedro lá fora, sabe o que ia acontecer? Eles iam fazer exatamente o que fizeram com Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte. Interessante, quando se você ler o capítulo 8, acho que está no capítulo 8. 8 de Atos, você percebe a postura de Estevão, né? Estando apedrejado, Estevão dizia: Senhor, não impute este pecado a eles. Hoje talvez a gente estava apontando a mão e dizer: manda fogo, Jeová, julga minha causa, vinga o meu sangue. Seria assim ou não seria, gente? A sociedade hoje é isso. A igreja tem esse reflexo também. Queridos, nós estamos nos distanciando da palavra. A igreja está se distanciando da verdade. A igreja está deixando de praticar uma verdade que muda, que transforma. A igreja hoje está 100% voltada para a política, crendo que crentes na política vão mudar o mundo, e não vão. Crentes na política vão mudar a estrutura do país, e não vão. Não que seja errado irmãos estarem lá, deixa os irmãos que têm chamado estarem lá, mas a igreja não pode se meter nisso, porque a igreja não tem nada a ver com política. Quando nós passamos todo e qualquer processo de perseguição, a palavra de Deus manda a gente orar, manda a gente buscar o Senhor, manda se reunir como nós estamos aqui, e interceder, clamar ao Senhor, crendo na justiça, no cuidado e no amor do Senhor. E não adianta amaldiçoar, porque a palavra de Deus nos ensina a fazer o contrário. Quando Daniel, lá em Babilônia, ele se tornou um dos principais ali, os sátrapas, né? Como se fossem vereadores de províncias. Eles cuidavam das províncias para o rei. E a Bíblia diz que Daniel se destacou de todos os sátrapas. Se tornou o principal, querido do rei. E os outros, para tentar destruir ou destituir Daniel dessa condição, eles armaram para Daniel, fazendo o rei assinar um edito que não poderia fazer nenhuma petição a nenhum Deus durante 30 dias a não ser o rei. Ou seja, ninguém podia orar, ninguém podia se ajoelhar, fazer petição nenhuma para Deus nenhum durante 30 dias, somente ao rei. E por que fizeram isso? Porque sabiam que Daniel, durante 3 vezes ao dia, se recolhia e ia adorar. Agora é interessante aqueles que defendem, né, a questão da influência política da igreja. Daniel não era político? Era ou não era, gente? Era um dos principais do rei. Ele sabia, antes do edito ser assinado, será que ele não sabia daquilo? Que estava correndo a possibilidade do rei assinar um documento que colocaria ele, todo judeu dentro de Babilônia, com risco de morte. Ele não podia ter pedido uma audiência com o rei para tentar resolver esse problema? Ele fez isso? Ele continuou com a vida dele normal, orando, 3 vezes ao dia lá se recolhia e adorar o Senhor, fazendo o seu papel dentro do reinado do rei, servindo o rei. A Bíblia diz que quando Daniel soube que o edito havia sido assinado, o que ele fez? Ele tinha mais uma possibilidade. Rei, vamos tentar mudar esse trem aí. A Bíblia diz que, sabendo Daniel que o edito foi assinado, se recolheu para orar. Querido, aprenda a orar. Aprenda a passar tempo com Deus, aprenda a passar tempo com a palavra, aprenda a passar tempo com a verdade. Saia de uma estrutura, querido, que cada vez mais nos afasta de Deus. A estrutura do mundo, ela não é construída para o Evangelho. A estrutura do mundo, ela não é construída para o reino de Deus. Nós somos estranhos aqui, nós não fazemos parte desse mundo. É uma estrutura totalmente diferente da nossa. Nós estamos indo para o outro lado. Ela não funciona. Não adianta você querer juntar as duas coisas. Não adianta você querer juntar mundo e igreja, porque não funciona. Então, se nós como igreja não tomarmos uma posição de preservarmos a nossa identidade, e quando eu digo de identidade, agora eu estou falando de comportamento. Por que de comportamento? Porque eu não dependo de uma estrutura externa, querido. Eu dependo de uma estrutura celestial. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da verdade. Agora nós ficamos construindo, querido, muitas vezes a nossa vida de acordo com aquilo que acham, com aquilo que pensam, com aquilo que dizem. Querido, alguém chega para você desesperado, precisando de ajuda, o que você faz? Você vai orar por ele, ministrar a palavra de Deus ou mandar ele para o psicólogo? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Mas tem muita gente fazendo o contrário. Tem muita gente anulando a palavra de Deus, anulando a condição que nós temos de mudança, de posicionamento. Porque é a palavra que nos muda, é a palavra que nos transforma, é a palavra que tem poder de nos mudar, queridos, de dentro para fora. O mundo nunca vai me ajudar, a estrutura do mundo nunca vai me ajudar, muito pelo contrário, ela vai me separar de Deus. Então, quando nós decidimos, querido, andar em um curso natural, fora da palavra, você corre risco, e você anula aquilo que Deus determinou para você viver em vitória, para você viver em triunfo, para você viver em graça. Aprenda, querido, a passar tempo com Deus. Aprenda a passar tempo com a palavra, aprenda a passar tempo com a verdade, porque essa verdade, ela vai mudar você, essa verdade, ela vai transformar você, porque ela vai estabelecer em você uma condição de vitória. É a palavra gerada dentro do meu espírito que vai mudar, que vai me transformar e que vai estabelecer em mim uma condição de mudança. O mundo nunca vai poder mudar você. Hoje a igreja ela está cheia de métodos, né? Métodos para isso, método para aquilo, né? Tanta glória a Deus pelas estratégias de marketing. É bom para as empresas, né? Excelente. Mas, querido, a estratégia de marketing dentro da igreja? Ah, pastor, não é questão de ser contra. Não é questão de ser contra. Mas o processo de crescimento no reino de Deus, ele é muito diferente. Se vocês estudarem o livro de Atos, vocês vão ver que eles oravam, se reuniam, pregavam o evangelho, e o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos. No capítulo 5 de Atos, o primeiro discurso de Pedro se converteu 3 mil pessoas, depois se converte 5 mil pessoas, ele cura ali, ele cura aquele aleijado na porta do templo, ele é preso por causa da cura desse aleijado. Então nós estamos jogando princípios, verdades, que estabelecem condição de mudança na vida das pessoas fora. E ficamos buscando, querido, aí fora, situações talvez para preencher dentro da igreja o que nós estamos perdendo por não nos relacionarmos com Deus como precisamos nos relacionar. Que a nossa vida ela só é transformada à medida que nós nos sujeitamos à verdade. Você se sujeita à verdade, essa verdade muda você. Você se sujeita à verdade, essa verdade, ela transforma você. Quer ver? Volta num texto aqui que nós lemos. Verso 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, 16 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5, presta atenção aqui. Ó. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Por que o escritor aqui, Lucas, fala que Pedro estava guardado no cárcere e não preso? E se você pegar outras tradições, o termo é guardado mesmo. Não é preso, detido. Porque, querido, tinha uma multidão lá fora, de religiosos, pronto para apedrejar Pedro, pronto para matar Pedro. Então, olha o que Deus faz. Deus usa Herodes, Deus usa ali 16 guardas, guarda Pedro dentro do cárcere. Fala comigo, Pedro não estava preso. Pedro estava guardado. Porque lá ele estava seguro. Lá ninguém entrava. E a coisa era tão séria que, se você estudar o texto, Herodes pegou da guarda pretoriana. Eram os melhores guardas treinados. Não era qualquer guardinha que estava lá. Não era qualquer segurança lá. Eram guardas treinados. Eram pessoas experimentadas. Eles estavam lá para guardar Pedro. Lógico que havia um propósito, vamos matar ele depois. Mas por enquanto ninguém toca nele. Enquanto Pedro estava guardado, a Bíblia diz que a igreja fazia orações incessantes por ele. O que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, se eu não me engano? Orai sem... Fala comigo, orai sem cessar. Se não for 17 é 21, mas acho que é isso mesmo. Focaliza aí pra gente aí. Orai sem cessar. E o texto diz que a igreja se reuniu para fazer orações incessantes sobre Pedro. E nós muitas vezes, em uma determinada guerra, ou em uma determinada situação de confronto, de dificuldade, nós temos dificuldades de orar. Temos ou não temos? Nós queremos que o pastor ore. O pastor é pago para isso, né? Queremos que o líder ore, não é assim? A gente pede oração para todo mundo. Mas raramente nós mesmos ali separamos. E o texto fala que eles oravam, terminaram para orar incessantemente. O que é incessantemente? Traduzindo, nós só vamos orar quando o cara sair de lá. Enquanto ele estiver preso, nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar crendo. Senhor, guarda o teu servo, guarda o teu filho. Não permita que Herodes toque na vida dele. Pai, em nome de Jesus, não permita que a turba de religiosos invada a prisão e mate Pedro lá dentro. Ele estava ali orando, intercedendo, querido. Até porque era muito comum o preso ser torturado. Era muito comum, antes da justiça ser feita, eles tomavam 40 chibatadas, na realidade 39 menos 1, 40 menos 1, 39, né? Eles falavam que 1 era a chibatada de misericórdia. E muitos dos presos eram mortos nesse processo de chibatada. Eles eram torturados, eles eram mortos. Muitas vezes, antes de terem a pena capital, eles já chegavam mortos. E a igreja sabia o que Pedro estava passando naquele momento, sozinho, né? Não tinha nenhum irmão ali para talvez orar junto, estar abraçando, não, incentivando o meu irmão, fica firme. Pedro estava sozinho, querido. Agora é interessante, né? Olha o texto lá. No verso. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. O cara correndo risco de morte, 16 guardas pretorianos ali, não era qualquer guarda, e o cara simplesmente dormia. Fala, teu irmão, aprende a dormir. Eu ministrei na quarta-feira passada, falei alguma coisa na segunda, sobre Jesus no barco, né? No meio da tempestade. E o barco ali estava para virar e Jesus simplesmente dormindo. E os discípulos desesperados, nós vamos morrer. Senhor, acorde nós aqui. Jesus, levanta, calma a tempestade. Onde estava a fé daqueles discípulos? Estava dormindo no barco o tempo todo. No meio da tempestade, a fé deles estava descansando, estava dormindo. Porque a fé, ela é muito ligada ao descanso. Porque é descanso. O descanso de que tudo está feito, tudo está pronto. O descanso de, quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas. O descanso, dormir, quer dizer, querido, que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que Herodes tenha o poder de matar, não importa. A vida de Pedro não estava nas mãos de Herodes, estava nas mãos do Senhor. E a igreja entendia isso. E a única posição da igreja, naquele momento, foi orar, querido. Orar o quê? Crer, confessar. Senhor, não permita que toquem no teu servo. E Pedro, em meio a toda essa turba, toda a situação, e ele sabia o risco que ele corria. Gente lá fora, se entra, ele é apedrejado, se ele é solto, ele é apedrejado. E ele sabia que ele só sairia ali do cárcere para ser morto. Ou a espada, ou crucificado. E ele sabia, até porque Jesus tinha dito para ele de que forma e de maneira que ele morreria. Imagina aquela noite lá, o diabo dizendo para ele: você lembra? Quando Jesus disse para você que você vai ser crucificado como ele? Então, nessa hora, e por que Deus permite, querido? Porque Deus quer que nós aprendamos a dormir. Deus quer que nós aprendamos a descansar numa verdade que nos coloca na mais absoluta segurança. A religião, ela nunca vai mudar você. A religião nunca vai estabelecer nenhuma condição de mudança na tua vida. Mas a verdade, à medida que você se sujeita, se entrega, essa verdade vai mudar você, querido, em todos os aspectos. E no meio da turba, no meio da turbulência, no meio da dificuldade, a única segurança que nós temos é essa verdade. A única segurança que nós temos, querido, é a certeza de que o Senhor cuida de nós. É a certeza de que Ele é a nossa fortaleza. É a certeza de que, da palavra, que nem o fio do nosso cabelo cai se não for pelo controle do Senhor. Então, eu acredito que quando Pedro dormiu nessa hora, ele deve ter lembrado do barco, né? Ó, homens de pouca fé, mar aquieta-te, vento, shh, para, E Jesus simplesmente voltou a dormir. Ele deve ter dito: quer saber de uma coisa? Eu vou é dormir também. Ele entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. Então todos nós podemos passar e vamos passar por turbulências na nossa vida, querido. Todos nós vamos passar por situações onde o diabo ele vem nos confrontar, onde o diabo vem até tentar nos ferir, até mesmo com risco de vida. E daí? Eu preciso crer que a palavra de Deus, ela é verdade. Eu preciso crer, querido, que a palavra de Deus, ela funciona. Hoje fui na feira de manhã para comprar um alface. Alface deu uma subidinha boa, né? Por causa do tempo, né? E tinha uma pessoa reclamando do preço, né? A oferente falou: aproveita para comprar e comer, que vai chegar dia, minha senhora, que a senhora vai ter dinheiro e não vai ter o que comer, sabia disso? Ela olhou assim assustada para ele. E é verdade, né? E é verdade. Vai chegar dias que não vai ter o que comer. Se você estudar o livro de Apocalipse, dos quatro cavaleiros, né? O cavaleiro morte, o cavaleiro da fome, ele é lançado para trazer morte e fome sobre toda a humanidade. Um terço da humanidade morre. Só que o anjo dá uma ordem para aquele cavaleiro: não toquem no azeite e nem no trigo. Quem quer azeite e trigo aqui? Então é aprender a descansar na palavra, na verdade. Querido, quem espera que vai melhorar está enganado com essa palavra de Deus. Quem espera que a igreja vai entrar na política, vamos ter um presidente crente, glória a Deus, tomara que tenha mesmo. Mas isso não vai mudar nada, isso se não envergonhar a gente. Por que não vai mudar? Porque não vai mudar. O que eu preciso crer, querido, que a verdade ela vai funcionar na minha vida, em toda e qualquer condição. Porque quando a palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso é uma promessa de suprimento. Se você fazer um estudo da depressão que houve na década de 30, Estados Unidos foi destruído em fome, que tem alguns livros da época, entre eles os de Catherine Kuhlman, fala da forma, da maneira como Deus guardou a igreja, como Deus supriu as necessidades da igreja, como Deus protegeu a igreja de uma forma milagrosa. Na década de 30, foram 5, 6 anos de depressão profunda. Muita gente passou, muita gente morreu de fome, querido. E você vê testemunhos de Deus guardando, Deus protegendo a igreja, por quê? Porque tem uma promessa, tem uma palavra sobre a nossa vida. Agora essa palavra ela funciona à medida que nós cremos nela, à medida que nós nos sujeitamos a ela. Quem viveu aqui a década de 90, quando o presidente Collor assumiu o governo do país? O cara era rico no outro dia. Ele tinha na época, não lembro, não sei se era 50 cruzados, enfim, era 50 ou 500. Né? 50, né, Edson? Edson é bancário, sabe bem disso, né? Tomou dinheiro de todo mundo. Quem viu aquela época sabe a dificuldade que era, e vimos uma inflação de... A última foi quando deu 85% ao mês, né, Edson? Imagina uma inflação de 85% ao mês. Você ia no mercado de manhã, à tarde, já era outro preço. Tinha uma profissão chamada remarcador no mercado. Já sei de remarcadores, aquela o dia inteiro lá, com a maquininha remarcando o preço. Na época não era comum o código de barras, né? Tinha os fiscais de saneio. Não lembra, cara, não lembra. Não lembra. Que de repente o mundo está ali, assustou todo mundo. Onde é que está a tua segurança, querido? No dinheiro? Tua segurança está onde? No governo? Tua segurança está onde? Na promessa de crescimento do Brasil? Ele está entre os países de crescimento, faz parte hoje até do BRIC, nós somos do BRIC, dos países que estão enriquecendo. A tua segurança está aí, querido? A tua segurança precisa ser a palavra, querido. A tua segurança precisa ser a verdade de Deus. Porque na hora que o anticristo governar isso aqui, querido, a igreja vai ser perseguida, você não imagina. A igreja vai ser literalmente destruída. E mesmo antes dele reinar absoluto, já vai vir uma perseguição muito, muito forte, muito firme sobre a igreja. Hoje no mundo inteiro leis estão sendo construídas contra a igreja. Se prepara, porque em pouco tempo vocês vão ver líderes sendo presos por causa da fé. Por crer numa palavra e não negociar ela, por não negociar uma verdade. Imagina você chegar numa situação, querido, que você, para obedecer a Deus, você tem que desobedecer a lei. Ou você ainda não ouviu falar da lei da palmada, que te proíbe de dar varada no teu filho. Mandaram um negocinho para mim esses dias, eu mostrei para Raquel, né? Era mais ou menos assim, né? Mostrava uma mulher com uma varinha na mão, né? Aí fala, esta era a vara da infância e juventude que minha mãe usava na minha época, né? A Bíblia manda você usar vara para teu filho, querido. O governo proíbe de você disciplinar teu filho. Não estou falando espancar, está amarrado, em nome de Jesus. Nós não temos o direito de usar braço, mão. A Bíblia manda usar varinha. E aí? Você vai obedecer a palavra ou obedece a lei? Então vai chegar tempo da nossa vida, querido, que a nossa fé, ela está sendo colocada em risco. Para você obedecer a Deus, você precisa desobedecer a lei. Você corre o risco de ser preso, você corre o risco de ter penalidades sobre a tua vida. Como é que faz? E aí? Onde está a tua segurança? O teu coração está onde? Até onde nós estamos sustentados nessa verdade, querido? Porque é somente a verdade, querido, que nos sustenta numa situação como essa. E você não vê aqui a igreja fazendo passeata, a igreja simplesmente se reuniu para orar. A igreja se reuniu para orar incessantemente a favor de Pedro. E Pedro, sabendo de todo o risco que ele corria, ele simplesmente decidiu descansar, dormir, porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. E quando o texto diz que ele estava guardado ali pelos guardas, era uma verdade. Porque se ele não tivesse preso, se aqueles guardas ou Herodes expusessem ele à multidão, ele morreria apedrejado como o rei Estevão. Então, mesmo que você pareça preso, mesmo que o diabo diga para você, você está preso, vou dizer uma coisa para você nessa noite, é mentira. Você não está preso, você está guardado. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz... Que a palavra de Deus afirma, porque a palavra de Deus declara. E não importa o que os outros digam, o que importa é o que a palavra de Deus diz, querido. O que importa é o que a palavra fala. Nós precisamos aprender, queridos, a descansar nessa verdade. Agora, volta lá para o texto mais um pouquinho. Verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro, o despertou. O anjo não chegou gritando. Ele chegou tocando. Então você precisa de um toque de Deus, querido. Ele vai tocar em você. Ele estava dormindo. Imagina um anjo ali dando uma balançadinha nele. Pedrão. Acorda aí, ó. Se o clarão não foi suficiente. Então Deus precisa tocar na tua vida. Ele vai tocar, querido. Deus precisa tocar em você, Ele vai tocar. Agora, quando Deus toca em você, Ele fala, levanta. Para de chorar, para de reclamar, para de murmurar. Para de acusar todo mundo por causa dos teus problemas. Levanta. E o anjo fala, levanta depressa. Levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então quando você recebe o toque dele, querido, e quando você obedece ele, quando você se levanta, e o levantar aqui, querido, fala de uma condição. Geralmente quem está prostrado, ou está reclamando da vida, está reclamando de alguém, está reclamando dos problemas, já vê aquela pessoa, o problema dela sempre é aos outros. Não é não, querido. Sabe que os nossos problemas nunca são os outros? Porque existe uma palavra que nos manda perdoar. Tem uma palavra que nos manda dar outro lado, dar a túnica, dar a capa. Então, enquanto eu estou acusando, enquanto eu estou responsabilizando alguém por causa dos meus problemas, eu estou prostrado. Enquanto eu estou prostrado, eu estou ali, eu estou preso. E as algemas só caíram de Pedro quando ele se levantou, quando ele obedeceu o anjo. Levanta depressa. Acorda para a vida, filho. Está na hora de ir embora, está na hora de ir para casa. Meu Deus, mas tem duas, três portas lá para frente, e aí o que, que importa? Que importa se tem porta? Se ele é o nosso abridor de portas. Eu tenho a chave de Davi, a porta que eu fecho, ninguém abre, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Ele fala, eu sou a porta das ovelhas, quem me segue entrará e sairá e achará pastagem. O que importa se tem portas na tua vida? Se ele é a tua porta, querido, nele você tem tudo o que você precisa. Acorda, levanta, para de murmurar, para de reclamar, para de responsabilizar as pessoas pelas tuas dificuldades. Que enquanto você estiver prostrado, querido, você nunca vai ser livre. E quando Pedro levanta, quando Pedro entende e obedece a voz do anjo, a Bíblia diz que simplesmente as algemas lhes caíram das mãos. Vai, se cinge depressa, se cobre, vai, põe a tua roupa rapidinho. Por que pôr a roupa? Porque nós não podemos ficar nus, querido. Nós precisamos acertar as coisas. Não dá para pôr nada debaixo do tapete. Põe a tua roupa, se cinge e me segue. E à medida que eles foram indo, as portas simplesmente foram se abrindo. Por quê? Porque não importa se tem porta. Porque ele é a porta que abre as portas. Olha, até vou tuitar essa frase amanhã. Ele é a porta. À medida que você se entrega, à medida que você sujeita, à medida que você se dá, à medida que você se levanta, a tua vida é mudada, a tua vida é transformada, algemas caem das tuas mãos, aquilo que te prende, querido, cai, aquilo que te prende, querido, deixa de te prender, você se torna livre, porque as portas te levam para a rua, te levam para o caminho de liberdade, e a liberdade, ela nos leva para uma condição da verdade, porque quando Pedro sai, e ele vê que ele está na rua, para onde ele vai? Vou atrás do meu povo, né, que está orando por mim. E se você ler todo o texto, eu te aconselho a ler todo o capítulo. Ele chega lá e o pessoal está todo mundo orando lá, a ponto da empregada abrir a porta, se assustar e deixar Pedro lá e voltar. Pedro está aí fora, fala, Pedro está preso. Então, quando você se torna livre, você vai para o lugar certo, você vai se relacionar com a pessoa certa. Você vai para um lugar onde você sabe que tem gente orando. Tem gente fazendo a coisa certa, tem gente fazendo a coisa direito. E todo esse processo passa, querido, pela sujeição à palavra, pela sujeição à verdade. Eu preciso crer que aquilo que Deus estabeleceu na minha vida é a verdade e vai funcionar. Mesmo que Herodes, o grande inimigo da igreja, o neto de quem tentou matar Jesus, que matou todas as crianças com 2 anos de idade em Belém, pelo simples fato de ter sabido que Jesus nasceu na região. O inimigo da igreja, o inimigo do cristianismo, representa Satanás, é que não importa. O texto diz que ele ficou tão irado, né, quando mandou buscar Pedro. Cadê Pedro? Ninguém sabia onde Pedro estava. Só viram ali as algemas vazias, nem a roupa estava lá, né? Ele mandou matar os guardas. A versão atualizada faz que os guardas foram justiçados. A King James fala que eles foram executados. Eles não sabiam, não tinham resposta. Cadê Pedro? Não sei, ué. O cara simplesmente desapareceu. Querido, à medida que você, pastor Vi, à medida que você se sujeita à verdade ela vai mudar, ela vai transformar você, querido. Na verdade, ela tira você de uma condição de prisão, de uma condição de angústia, de uma condição de morte. Foi um cara guardado por 16 guardas, né? Acorrentado mão e pé, nu, e ainda 3 portões de ferro lá. Vai sair de que jeito? Mas quando ele é tocado por Deus e obedece a Deus, levanta. As algemas caem e ele se torna livre. Eu quero declarar nessa noite que você é livre em nome de Jesus. Que toda algema que te prende vai cair das tuas mãos hoje em nome de Jesus. Eu quero declarar que toda porta cerrada, fechada na tua vida nessa noite, vai ser aberta em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus, ela é um fundamento que estabelece um processo de mudança profunda na nossa vida, à medida que nós nos sujeitamos a ela.